Por que esse jogo não tem um campeonato mundial? Pois ele é um jogo emocionante que só decide no final. Eu já enjoei de jogar truco e xadrez, porque o jogo de ludo, então não ganha a sua vez. Ludo, ludo, eu quero jogar ludo. Por que jogar damas é jogo de velha? E mulher feia paga e não leva. Ludo, ludo, eu quero jogar ludo. Porque poker está ultrapassado e o ludo tem um colorido tablado. As cartas não dizem mais nada. Jogar truco só com loira gelada. Jogo de poker virou paciência. E o ludo é a nova tendência. Ludo, ludo, eu quero jogar ludo. Por que jogar damas é jogo de velha? E mulher feia paga e não leva. Ludo, ludo, eu quero jogar ludo. Porque poker está ultrapassado e o ludo tem um colorido tablado. As cartas não dizem mais nada. Jogar truco só com loira gelada. Jogo de poker virou paciência. E o ludo é a nova tendência. E o ludo é a nova tendência. E o ludo é a nova tendência. E o ludo é a nova tendência.